Fala galera, está começando mais um episódio do Esconderijo Underground. Eu sou Luiz Augusto Vulcanes e eu gosto de guitarra quebradinha. Eu sou Eduardo Teixeira do Cristo Suburbano, não participei do último podcast porque eu sou um aluno universitário e eu gosto de Sky, eu quero ouvir Supertones hoje. Today I make my resolution, olha eu tocando aqui no violão. Vai falar algo, Luiz? Tô ouvindo você tocar, né? Mas antes da gente começar, vamos lá para os nossos contatos do Esconderijo. Vamos lá, vamos lá. Tem uma surpresa para você depois disso. Vamos lá, estamos na área de contatos. Eduardo Teixeira, você está nos devendo porque você faltou o último episódio. Não, mas vocês usaram um outro Eduardo. Não foi Eduardo, foi o Josesley de Souza. Josesley de Souza? Mas... Foi o Josesley lá do... Quero agradecer aqui de coração o Josesley. Ele é lá do Diário de Bordo. Josesley é o capitão daquela nau e eles... prontamente atendeu o nosso pedido de socorro, nosso sinal de SOS e veio fazer o episódio, né, comigo. Mas agora você está devendo outro episódio porque nós precisamos da continuação daquele tema. Ah, mas daí, deixa aquele tema lá, faz o seguinte, posta meu vídeo, deixa meu vídeo ali. Então tá bom, vamos deixar o vídeo lá. Trabalhado em cima dele. Então, quem está nos escutando direto pelo agregador e ele quiser conhecer o site do Esconderijo Underground, qual é o site? Vamos lá, esconderijounderground.com. E se ele quiser visitar a fanpage no Facebook? facebook.com/esconderijounderground. E se ele quiser participar do grupo de discussão, dando ideias, pitacos e outras coisitas mais? facebook.com/groups.esconderijounderground. E se ele quiser baixar um feed para pôr no agregador? feeds.feedburner.com/spodcast. Pode crer. E para aquelas pessoas que gostam de enviar e-mails? Não sei quem faz isso hoje, mas vamos lá. contato@esconderijounderground.com. É isso aí. Antes da gente passar para o episódio, eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas especiais. Você tem alguém para você mandar abraço? Eu? Se eu quero mandar um abraço... Abraço, vai ser estilo show da Xuxa. Pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra minha família. Pronto. Isso aí. Eu vou mandar um abraço pro Boleslau Ortiz Secular. Mando pro Ed Drummer. Esse cara aí é um comentador mor, ele é um comentador rei. Vai pra ele. Isso. O Boleslau, ele é o nosso maior incentivador, sabia? É mesmo? Ele curte todas as postagens do Esconderijo. Olha, é isso aí, hein? Compartilha, curte. Então ele merece um abraço. Oh, quer saber de uma coisa? Agora eu sei de onde veio esse cara. Eu vejo esse cara e curte tudo que eu escrevo lá no Cristo Suburbano. Então vai pra você também, Boleslau. Isso aí, o Boleslau é um cara ativo, cara. Pode crer. Pra quem mais? Bom, Ed The Drummer já falei, ele é um comentador mor. A galera do No Barquinho. Galera do No Barquinho, eles fizeram um comentário sobre o Esconderijo Underground. É mesmo? É, por isso que eles estão ganhando abraço, senão não iam ganhar abraço. É, por que eles comentaram? Conta aí. Eles comentaram que o nosso podcast é muito bem feito. Pode crer, valeu. Aí... Falou. E a Késia Chaves, eu até coloquei o nome errado aqui, mas agora estou falando certo. A Késia Chaves, que é lá do Base Bíblica. Não sei se você sabe, eu estou com um blog novo. Ah, eu vi, eu escuto podcast, né? Eu escuto podcast e a Késia, ela citou o blog Eu Escuto Podcast lá no Base Bíblica. Ah, aí é bom, hein? Aham, o pessoal achou legal a ideia e ela citou lá, mandou um abraço, curtiu, falou bem. E então, quando fala bem da gente, a gente fala bem deles também, exatamente, né? Exatamente. Se você fala mal, a gente fala bem também, porque a gente devolve o mal com o bem. Isso mesmo. E a Késia, ela é esposa do Rodrigo Chaves, que é do Base Bíblica, e eu gravei um episódio com eles. Olha que legal, hein, cara? É, logo deve estar no ar aí sobre metal cristão. Cara, Chaves, eu só conheço o Chaves do 8. Vamos pro episódio? Bora! Vamos pro episódio. Tema de abertura com vocês, Underground na cidade. O Underground da cidade. Underground na cidade. Interior. Artista de fim de semana, trabalhar segunda-feira, não aguento mais. Underground na cidade, pop star do interior. Artista de fim de semana, pega pra arrumar caixeira, não aguento mais. Pois é, Eduardo, nós não vamos tocar Supertones. É mesmo? Por quê, cara? Eu já tava até no visual já aqui. Já tinha até se vestido de Supertones, aquele uniforme laranja? Exatamente, Orange County Supertones. Então, nós não vamos tocar Supertones. Por quê, cara? Por quê? Porque nós encontramos, depois de muitas buscas, o episódio número 2 do Scoundcast lá de 2010. Que era só... Que é um episódio especial do Supertones. É aquele que só era você falando sozinho. É, na época era eu falando sozinho. Mas como aquele só toca Supertones, então eu vou deixar um trechinho aí pro pessoal ouvir e vai estar na outra semana, ele vai estar disponível pro pessoal. O episódio número 2 foi encontrado. Não estava no Acre. Ouve aí, pessoal, ouve aí. Que era o tempo que o Luiz, ele estava planejando fazer podcast. Esconderijo. Olá, você que está nos ouvindo, estamos de volta com mais um Esconderijo do Altíssimo Scoundcast. A banda, ela foi formada originalmente, né, o nome original é The Orange County Supertones, tá? Ela foi formada em 95, no condado de Orange, no estado da Califórnia, e ela ficou conhecida como The OT, ou sim, né, Supertones, ou apenas Supertones. Então, Eduardo, hoje nós vamos falar sobre ska. Ska. É, o que que é ska? O que que é ska, cara? Tem uma historinha aí que eu separei aí. Ó, sem ser a história, quando eu era mais novo, falavam pra mim que o nome ska vinha... Eu sei que hoje não tem nada a ver, mas era o que a molecada falava na época, né? Moleque fala qualquer coisa, né? Fala até sem pesquisar, mas fala. Continua falando, né? Continua falando, fala sem pesquisar, mas fala. Depois até tem um livro interessante do Olavo de Carvalho, que já fica nas indicações aí. O mínimo que você precisa fazer para não ser idiota é que a molecada, ela não pesquisa, ela fala com paixão, fala com tudo aquilo ali e o povo aplaude os caras, só que os caras não têm base nenhuma de experiência para aquilo, né? É que nem o negócio do desafio do Charlie lá, né? É, Charlie. Que é uma peça, na verdade é a publicidade de um filme, né? É mesmo. É. Eu nem sei o que é. É uma jogada publicitária e o pessoal tá... comprou, é, né? Prefiro muito mesmo a loira do banheiro. Mas esse negócio do ska, o que a molecada falava pra mim na época? que era som de skin, por causa dos skinheads, dos carecas e toda aquela história, por isso que ska, por isso que tinha aquele nome ska, porque vinha de skin. É mesmo, porque é, agora, sabe que você agora me lembrou disso, rapaz? Falavam... É, 85, 86 eu me lembro, que a gente dizia que os skinheads ouviam ska. É, e assim, de certa forma eles ouviam, porque o ska, ele era muito tocado no, na Grã-Bretanha, sabe? E tinha banda de negão lá, chamado The Sima Rips, que é muito legal, de repente, se der, já toca no podcast, que se chama Skin Red Girl, que é um ska raizão mesmo, do Sima Rips. Ali era o quê? Era um pessoal que trabalhava, era da classe operária, trabalhadora, se vestia mesmo, no visual careca, tudo, ia no bar pra curtir ska, tomar uma cerveja e bater um papo com os amigos, né? Diferente da ideia nazista que os caras vendiam na época que os caras skinheads da antigos, né? Tradicionais eram nazistas, mas não, eram que ela curtia som de negro mesmo. E até o The Clash flertou com esse ritmo também, o ska. É, o The Clash tem umas pegadas meio ska, né? É, só você pegar o CD London Calling, aquele CD acho que é o melhor CD da década, pra não falar do século XX. Calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Mas The Clash faz muita coisa de ska naquele CD London Calling. É, o London Calling, ele é mítico, como diz o Ed the Drummer. É um mito, né? E aquela capa é uma homenagem ao Elvis, né? Ah, eu, não, eu tô sabendo agora por você. É, uma homenagem ao Elvis. E, inclusive, o que, que eu faço com os caras da banda, No More Zombies? Eu gosto de fazer muita capa homenagem. A nossa capa do nosso CD, talvez, ou seja, a gente num paredão pra fazer aquela capa lá, homenagem ao Ramones, ou então eu falo pro Rafa fazer uma posição no palco pra bater uma foto pra homenagear esse CD aí, o London Calling, a capa, fazer do Rafa. O guitarrista fazendo a mesma coisa também. Irado, cara. Irado. É muito, muito legal o London Calling. Então, eu achei um texto que eu achei bem legal lá no site Info Escola. Você vê como é que é as coisas, né? Porque a gente, Wikipedia, se sabe, né? Esse outro. Nem tudo que está na Wikipedia você pode levar a sério. Nem toda palavra que procede do Wikipedia faz parte do reino de Deus. É complicado. E esse texto, ele foi escrito pelo Emerson Santiago. Ele, inclusive, ele dá as referências da onde ele foi procurar, né? Alguns sites que ele história da música jamaicana. Daí ele tem lá umas referências e ele dá uma breve história aqui sobre o ska. E ele explica, ó, que é um gênero musical que ele surge na Jamaica nos anos 50, hein? E show, hein, cara? Então antes o reggae já tinha o ska. Você vê que o troço não é novo, né? Exatamente. E ele pegava um pouquinho da música folclórica, do mento, do calypso, misturou tudo aquilo e misturou com o jazz, que é... Não, esse, lembra, quando a gente fala jazz, não é esse jazz moderno, é aquele jazz de orquestra clássico que tinha nos anos 50, por isso a importância dos metais no ska, né? É, e se você quer ter uma ideia de como era o jazz clássico, assiste os desenhos antigos do Tom e Jerry que você vai ver. Exatamente, toca muita coisa, bem lembrado mesmo. Então, e misturando jazz, um pouco de rhythm and blues, né, porque eles escutavam a Jamaica, acho que se alguém não sabe, ela fica muito próxima dos Estados Unidos, então eles ficavam escutando rádio e escutavam aquelas rádios que tocavam jazz, né? Então isso aí serviu para influenciar a musicalidade do local e essa mistura, esse caldo, surgiu o ska. Agora, com relação ao termo ska, tem várias histórias, né? É, a gente contou uma, né? Contou uma. Isso. Assim, isso. A gente contou uma aí sobre o surgimento do ska. Mas o ska, cara, o que é legal do ska é que dá pra você fazer fusão com ele com vários ritmos, cara. Inclusive com punk rock fica show de bola. Cara, eu escutei, tem uma banda cristã, Chilled Monkey Brain, que os caras misturam heavy metal com ska, cara. É sensacional, vai tocar aí. Só mistura um heavy metal com ska. Vocês vão ouvir isso aí. É incrível. Beleza. Aí diz, é uma das vertentes, uma das histórias e que para mim faz sentido é que o ska, esse nome ska seria por causa daquele scat que a guitarra faz quando no ska, porque a batida do ska, ela é invertida, ela é no contratempo. É, scat. Isso, fica aquela coisinha puxando, scat, né? Então ela seria por conta disso, faz sentido. Pode ser que até que não seja essa a origem, né? Mas tem sentido, porque é bem legal, porque ela inverte o tempo. É por isso, é a diferença do samba com a marcha, né? A marcha e o samba, eles têm o mesmo tempo, só que a batida forte de um é no contratempo do outro. Isso é show de bola, cara. É, porque a marcha, ela bate, né? Tunda, tunda, tunda. Era tipo assim. E o samba, ele bate. Tá, tum, tá, tum. É. Ele bate o encontrado. Por isso que dá essa quebrada, esse remeleixo, né, no meio. E dá essa gingada. Enquanto que a marcha, ela é dura, ela é cadenciada. O samba dá essa requebrada justamente por vir no contratempo. Pode ver, todas as músicas que o tempo forte é no contratempo, elas são dançantes. Ah, ska é divertido demais, cara. Extremamente dançante. É, ele é divertido. É, pra mim faz lembrar também outras bandas de ska. É, a gente tava falando até de questão inglesa, porque quer queira ou não, o ska que você conhece não foi uma influência mais inglesa. Você viu que vê lá. É, porque o pessoal tem. Os ingleses tinham muita ligação com esse pessoal ali daquela região da Jamaica, ali, aquelas ilhas, aquela coisa. Então eles traziam muito disso, né? Acho que o Bob Marley só ficou famoso porque um cantor famoso fez uma cover dele, acho que foi o Sheriff, acho que foi o Sting, não sei. Porque se você pegar também o... Eu tô falando eu acho, gente, mas depois nos links aí pode aparecer aí como que o Bob Marley ficou famoso. Mas quem flertava muito com o The Police, cara, The Police... Britânico lá, a banda do Sting, que flertava com o ska. Escutei muito. É legal, cara. O Sting não era só o Ever Take You Break. Era... É, não. Aliás, o The Police é uma banda muito boa. É, tem lá Message in the Bottle. Muito legal essa música, cara. Tem, é muito, muito boa a banda. Então, aqui ele fala então que... Deixa eu só correr aqui. É, com o tempo cortado, babá. Daí eles pegam essa influência das bandas americanas e daí a formação básica das bandas era guitarra, baixo, trompete, trombone, saxofone, piano, órgão e bateria. Você vê que salada, hein? Não, os caras fizeram um negócio legal, cara. Daí eles começam a sair um pouco ali das ilhas por volta dos anos 60, e daí os principais artistas do gênero na época foram Don Drummond, Catalyst, né? É, Byron Lee em The Dragonaires, né? E lá Aitken, Alton Ellis, Prince Buster, entre outros. Aí, ó, na década de 70, os no Reino Unido, como sempre, tudo sai de lá, daí para o resto do mundo, né? Os adolescentes começam a descobrir na Inglaterra o nome vira Two-Tone. Two-Tone. Que é dois tons, né? Two-Tone. É, a gente já começa a ver o porquê os tons, né? Exatamente, né? E aí vem a banda que foi a banda que me apresentou ao ska. The Specials. The Specials. A banda que me apresentou ao ska foi o Operation Ivy, que hoje é o atual Rancid, né? Lógico, tinha o The Clash também, mas assim, o The Clash ainda não estava... Totalmente, não era uma banda que se consolidava como banda de ska. Então, The Specials, ó, The Selector, Madness, Bad Manners, entre outras. Aqui ele fala, inclusive, da influência, né, nas canções do The Clash. Exato. E é isso aí, um resumo da ópera. Poxa vida. Vamos escutar um som aí? Ô, cara, dessa vez eu tava fazendo um ska que eu te comentei, clássico do Decimarino, que é a Skin Red Girl, cara. É muito legal de ouvir. Vamos ouvir ela? E vamos escutar uma do The Specials, então, também. Fechou, vamos aí, vamos fechar isso aí. Que daí depois a gente vai entrar no mundo, no nosso mundo. É, a gente vai começar a falar do ska cristão. She walks along the street every night. Cara, voltamos, isso aí foi uma volta no tempo, cara, isso aí foi um sonzão, mas agora a gente vai falar um pouco do nosso quintal, né, não, Luiz? Isso aí. Então, a gente tava falando até do Ska Cristão, que ele é o quê? O Ska se converteu. É, cara, na verdade, acho que todo som procedeu de Deus, né? Com certeza. Mas vamos lá. Ouve lá o episódio Neg. Neg. É, assim, o que que acontece? O ska cristão, ele era uma forma de música cristã alternativa. E ele era o quê? Subgênero do ska e do ska punk. E, lógico, né? Por letra, ele era orientado por uma música cristã. Eu acho interessante que o ska, isso aí eu vi num site lá da gringa, né? Em inglês, lá tudo. Dentro da música cristã, surgiu uma onda do ska, que começou a atingir, sabe, aquele valor de mercado aí, bem assim, prosperou lá no início do ano 2000. Só que nos anos 90, o ska, ele era o quê? Ele era representado por três bandas. Era como se ele chamar os quatro grandes de São Paulo, os dois grandes do Rio Grande do Sul, o time de futebol, hein? As três bandas eram o quê? The Insiders, uhum. The Orange Count Supertones, ou seja, o Supertones, e o Five Iron Frames. E nessa eles misturavam o quê? Misturavam o punk, balanço ou rockabilly. Mas teve outras, teve The Jingles, teve Bunch of Believers, teve... O que mais, cara? Teve The Dadios, que misturava rockabilly com ska. E aí a gente começa a ver lá os festivais. Teve lá o Cornerstone, que começou a apresentar, né, bandas como Five Iron Frames e The Insiders, porque antigamente só tinha o Supertones. O crescimento disso aqui, cara. E aí começa a crescer, crescer, crescer. Meu, foi sensacional. E aí quando começou a crescer, a história disso era como, como é que pode dizer? O The Jingles já foi chamado de spin-off do Supertones, The Jingles. Eu acho bacana, cara. Uhum. Meu, vai rolar tudo isso aí. Se você ouvir sons como The Jingles, você vai lembrar um pouco de Operation Ivy. Se você ouvir Bunch of Believers, vai lembrar um pouco de Sublime. Só som da hora, cara. É, eu gosto muito de Insiders, acho sensacional o som deles. É, tem uma banda também que eu curto, não sei se você já ouviu, The Israelites. Conheço The Israelites, não parei ainda pra sentar pra ouvir, porque hoje em dia, pra gente que é oriundo dos anos 80 e 90, pra gente conseguir um CD cristão naquela época era feio, era mais importar. Difícil. E hoje a internet é tão cheia que você não consegue mais ouvir tanto, você não consegue ouvir tudo. Tanta tem uma banda que eu curto também, é Sounds Like Chicken. Conheço. Comenta aqui, nesse texto comentou sobre o som. É, muito legal o som deles. Eles já são uma banda mais contemporânea, já a maior parte do trabalho deles já é pós anos 2000, sabe? Ah, que bacana, hein, cara? Tem um disco deles que eu curto muito, é Slowly Going to Wait the Chicken. É muito legal, cara, o som dos caras. Uma ideia, quando você pegava os agradecimentos desses CDs, porque assim, a gente que é oriundo dos anos 90, a gente comprava o CD também, quando tinha. Ou agradecimento dos Insiders e dos Supertones, nas bandas, né? Você já ia nas bandas ver os agradecimentos, pra, que com certeza era a banda cristã. Exatamente. Eu, tinha uma que se chamava The Shekinatones. Olha que sorte, olha que irado o nome. The não, os nomes são sensacionais. Não, é irado. Pena que a gente não pode tocar tudo. Ó, Luiz, a Indivision lançou uma coletânea de ska que se chama Ska Livre, volume 1, volume 2 e, se eu não me engano, volume 3. Vai estar o link no post pra você se divertir, cara, se deliciar. Link no post. É gratuito, disponibilizado pela Indivision. Como diria o Ed the Drummer, né? Link no post. Aí já vai estar lá. Pode baixar pra você. Pro pessoal descobrir esse universo do ska, né? Que é muito legal, cara. É um ritmo muito legal. Só que, assim, eu acho assim, é difícil tocar ska, cara. Ah, cara, é ska, é só pra quem é. É. Você só querer se aventurar, você quebra, cara, porque tem muita linha de metal e o camarada tem que conhecer música, velho. Cara, é hardcore, ska é só pra quem é, meu. Punk é só pra quem é. Né, tem umas linhas, assim, os baixos das músicas, as linhas de contrabaixo são trabalhadíssimas, assim. É, com certeza, é muito doido. Né? Aliás, todas essas músicas de origem ali da caribenha, essa parte assim, elas são muito trabalhadas, a parte a melódica delas, assim, é bem trabalhada. Ah, sensacional, cara. sensacional. É como a nossa música nordestina, né? Se você pegar as escalas que a música nordestina usa, essas escalas exóticas, nossa, é muito show, cara. Pra quem é músico, é fantástico, assim. E ver essas misturas de ritmo com rock. A gente pode pegar o maracatu lá, que foi misturado lá pra rock com o Chico Science, que é São Zumbi. Pega o forró, escapaca, que foi feito rock misturado pelo Raimundo. O próprio Sepultura usou muita coisa do Nordeste, né? Puts, aquele Roots lá foi, assim, o divisor de água foi o Calzedi. Mas o Calzedi, eu acho que ele é um pré-Roots, é. Já tava lá, tipo, a banda arriscando o que já queria fazer no próximo disco. Aí, Roots História. Metal da gringa, pira nesse CD, cara. Puts. Beleza. E tem ska também aqui na América Latina, né, cara? Tem ska sim. Eu tenho duas bandas que eu curto muito, que são bandas mexicanas, que é a Dos Espias, que é muito legal. Tem uma outra banda mexicana, eles são de Monterrey, no México. É ska estilo libre. Luiz, eu vou te dar um pane no cérebro agora e um pane no cérebro do nosso ouvinte, que é das antigas. Uma da brasileira tentou arriscar o ska reggae, que era um ska com ritmo brasileiro, que fazia muito igual o Skank. E eu conheci os caras pessoalmente. Vou dar um pane no cabeça do ouvinte das antigas. É mesmo? Código C, eles faziam aquele ska que lembrava muito o Skank, cara. Vai tocar também, que eu tenho aqui. Que legal, né? Que legal. Você nunca conheceu o Código C? Eu não C. me lembro, não consigo lembrar. Aquela pensamento, viajando baseado mentindo o seu pensamento. E aquele ska reggae, sabe aquele ska, tipo, meio skunk? Misturaram aquele ska, era um ska bem brasileiro. É, vai ter muita coisa tocando no fundo aí, né? Que você já está tocando, né? Tem muita coisa rolando, porque, assim, música a gente não vai conseguir colocar todas, é óbvio, mas, assim, tem muita coisa que tá rolando aí. Essa coletânea de fundo aí, cara, ska leve, hein? E aí, o que nós vamos ouvir agora? Cara, vamos ouvir aí o Joe's Espias, qual que é a outra? Joe's Espias, e vamos escutar, pega uma aí. Cara, vamos de ska brasileiro, a primeira banda de ska brasileiro que chegou a gravar, não vou dizer que é a primeira, mas é que chegou a gravar pela Gospel Records. Código C. Então, Joe's Espias e Código C. Você chegou perto, dizendo que era tal e me ligava em autostral, que me deixaria lá no alto e na roda da moçada eu seria o maioral. E eu que precisava ficar leve, o peso que eu tinha tava ruim de segurar. E tudo aquilo que você propunha era o que iria me modificar. Realmente você me modificou, me vem pra lá de trouxa, você me deixou. Eu vi a minha vida escorregando entre os meus dedos, curtindo essa droga, mas sem nenhum sossego. Oh, larga do meu pé. Dizendo que era tal e me ligava em autostral, que me deixaria lá no alto e na roda da moçada eu seria o maioral. E eu que precisava ficar leve, do peso que eu tinha tava ruim de segurar. E tudo aquilo que você propunha era o que iria me modificar. Realmente você me modificou, me fez pra lá de trouxa, você me deixou. Eu vi a minha vida escorregando entre os meus dedos, curtindo essa droga, mas sem nenhum sossego. Larga do meu pé. Sai marihuana. agora que é vida. De você não quero nada, nada, não. Não te quero mais, já cansei de me dar mal. Larga do meu pé, marihuana, coisa e tal. Não te quero mais, já cansei de me dar mal. Larga do meu pé, marihuana. Oh, larga do meu pé. De me dar mal, larga do meu pé, marihuana. perfeito, cara. Sonzeira, sonzeira, né? Sonzeira. Os irmãos mexicanos. Agora dá pra pôr lá o. Tararará. Eu acho interessante a troca de Fajos Espias. Eu posso utilizar também a questão dos dois espiões, os dois espias lá, que a gente vê a questão lá em Josué. Mas é isso mesmo. Eu andei vendo a biografia dos caras, é isso mesmo. E Deus espias, Deus olha. Deus olha, né? É como U2, né? É, você também. Duplo sentido, é legal isso. E é muito boa essa banda, muito boa. Eu particularmente curto bastante. Diz que agora é Jesus Martinez, uhum. Né? Jesus Martinez. É, inclusive você falou do Skank ali no, antes do finalzinho do bloco anterior. Você sabia que o nome Skank ele se refere à batida da guitarra, justamente aquela batidinha da guitarra do ska? O nome dela é Skank. Ah, é? Uhum. É mesmo, cara, não sabia dessa não. É, Esconderijo Underground também é cultura pop brasileira. É verdade, cara. Eu acho que esse está sendo até o nosso programa mais rápido, porque a gente não está em papo apologético hoje, né? Hoje está sendo dois caras ouvindo sonzeira. É, ouvindo som, vamos escutar Ska, cara. Ska é muito bom. Pessoal, hoje então, apologético assim hoje. É, vamos ficar, senão a gente começa a entrar na vibe e já viaja. Viaja. É, então agora nós vamos falar sobre as várias vertentes. Você que é um camarada bem nessa parte, né? Você entende bastante, porque você ouve música. A gente até estava falando em off que hoje eu escuto, apesar de ser músico, atualmente eu escuto muito pouca música. Porque eu escuto muito podcast. Eu não consigo ter assim, esse tempo hábil que você tem pra ouvir podcast, cara. Né, eu escuto. Tanto que eu tenho até um blog, tá? O link aí no post. Eu escuto podcast. Eu era um cara que gostava o quê? Eu era acostumado a um programa de rádio, a uma coisa. Então, assim, tanto podcast, eu já não consigo tanto. Assim, eu gostava de ouvir todo meio-dia, religiosamente, o programa Crescendo na Fé, da Faculdade Teológica Bethesda, era meio-dia uma, em São Paulo. Da tarde eu gostava de ouvir o programa da Igreja Bethesda do Ricardo Gondim. Eu gostava de ficar assim, eram meus únicos momentos religiosos que eu parava para ouvir. Então por isso que hoje eu não consigo ouvir tanto podcast. Eu ouço um, ouço outro, porque eu sou um cara de adotar. Eu adoto. Tá, eu adoto um segmento e vou seguindo. Até porque são de tempo mesmo, né? É, eu escuto bastante. E agora, ainda com o blog, o pessoal me manda mensagem pedindo pra mim escutar o podcast. Olha que bacana. E depois publicar. Só que, assim, se eu não curtir muito o podcast, eu não vou, sinceramente, cara, eu não tenho coragem de chegar lá, colocar lá no blog e dizer assim, ó, eu não gostei desse podcast por causa disso. Então eu não cito, eu prefiro citar o que eu achei legal, o que eu curti, fazer uma análise, do que ficar falando alguma coisa negativa daquele que eu não curti. Cara, já que a gente tá abrindo o livro dos pecados aqui, eu tenho essa mesma impressão lá no Cristo Suburbano. Às vezes o cara me manda algo mal gravado, fora do clique, fora do tempo, guitarra mais alta que a bateria mais alta que a guitarra e ainda tocada, como eu disse, fora do clique, né? Fora do tempo. Uhum. E o cara, ô, bota meu som aí no teu selo, que não sei o que, não sei o que. Eu só leio, fico quieto, ignoro, pra não chatear a pessoa. Eu não vou falar mal, cara. Que nem hoje a gente tem. Eu tava conversando com o Márcio Moreira um dia do Maná com Manteiga. E uma das coisas que tem, por exemplo, tem chamado a atenção dos podcasts cristãos nerds, que não são podcasts, é que na verdade não são podcasts cristãos, são podcasts feitos por cristãos, certo? Por exemplo, o próprio Maná com Manteiga, porque ele é um podcast de cultura pop, né, feito por cristãos. O próprio Massa Crente, apesar de às vezes trazer algum tema mais voltado para o cristianismo, mas ele basicamente é um podcast de cultura pop, feito por cristãos. O que está ganhando muito público e muito espaço na podosfera é justamente o fato do quê? De usar uma linguagem que não fere o ouvido do ouvinte. É, e assim, o cara começa a botar... Assim, eu acredito que você tem a mesma impressão com podcast. O cara começa a botar dentro do quesito da música. Fala, ah, tô tocando pra Deus. Cara, assim, tá, eu conheço o seu coração, tudo certinho, pode estar com o coração sincero, Cara, mas você tá fazendo um barato feio pra Deus, cara. Uma qualidade feia, tá? É, exatamente. Eu acho que pra Deus você tem que fazer o melhor. Eu não ligo se o cara gravou ao vivo. Não, desde que ele respeite o clique. Ele respeita o clique, ele respeita o volume, respeita... Ele gravou ao vivo, às vezes é a condição financeira do cara. A condição financeira do cara é essa. Aí o povo fica exigindo do cara uma masterização monstra, fica exigindo do cara, além da masterização, uma ultra mega blaster mixagem. Não, às vezes uma mixagem simples e bem tocado dentro do clique, entra lá no negócio. O que não dá é o cara me manda um negócio atrapalhado, um negócio zoado. Teve banda que eu ainda não pus, que assim, gravou numa condição boa, mas assim, não com... alta tecnologia, sistema, gravou numa condição boa. Eu só não pus mesmo ainda por falta de tempo, mas eu vou postar lá. Sim, as coisas são gradativas, né? É, se você tá ouvindo e você tá achando que eu não pus tua banda ainda por causa de que eu tô falando que a banda é ruim, não tô falando isso. O que eu tô falando, eu não pus ainda. E às vezes necessariamente a banda não é ruim, só que a gravação não ficou legal. Exatamente, às vezes assim, é até um zelo por você mesmo. Que vai falar, o cara vai ouvir lá, tá mal gravado, e aí o cara vai tocar, você vai tocar no lugar, o cara vai falar, ih, meu, não vai não, lá porque os caras são horríveis. É, exatamente. É um zelo até por você. Pois é, e as vertentes, então, voltando agora pro nosso tema principal, assim, do ska ali, desse ska original, dentro do tanto fora ou dentro do cristianismo, que outros ritmos você sente que eles começaram a surgir, ou experiências que começaram a surgir a partir daí? Cara, eu já vi assim, vou falar dentro dos segmentos que eu conheço. Teve o ska punk, que era a mistura do ska com punk rock. A gente vê isso aí em bandas como Mike Boston, Supertones. Teve o ska reggae, que a gente vê muito isso no Sublime, né? O Sublime manda um ska, uma regueira com ska, é sensacional. Eles tocam um pouco hardcore, o Sublime, se você prestar atenção, mas os caras misturam muito mais o ska com o reggae. Ska dub, que também está dentro da... Tem o ska billy, os caras pegam ska e misturam com rockabilly. Vou citar a única banda que eu ouvi do tipo, que é uma banda cristã chamada DWs. DW, banda de ska billy. Tem uma banda que mistura heavy metal, que a única que eu ouvi também desse tipo é o Chilled Monkey Brains. Conheci eles na coletânea Ska Livre, né? Depois eu fui ouvir o material mais dele, ouvi mais o material dos caras. Ah, eu já ouvi essa banda. Chilled Monkey Brains. Eles misturam heavy metal com ska, cara. E assim, sensacional, cara. Sensacional, misturando essas vertentes aí dos caras. Escada para misturar diversos vertentes, cara. Sensacional. Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir aí. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar DW, que é Scabini, e vamos tocar uma música do Chilled Monkey Brains, que é ska com heavy metal, para os caras ouvir. Beleza, então vamos tocar. Fica com o som aí. Every once in a while I start to contemplate how a person like me could be used by the great God, and then I look to those who lived before me. In their imperfections they show God's glory. Oh, Moses and the burning bush, everybody knows that he was always doubting what God could do. Gideon could never understand how God could use an itty bitty man like me. By the great God, and elude those live before me. In the imperfect, they show gospel around. Most and the front of a shelf, but he knows that he was always doubting what God could do. Gideon could never understand how God could use an itty bitty man like me. How can God ever use me? Oh, I'm just a nobody. He sees everything about me. What can he see in me? What in me? What can he see in me? One time I will not fall away. Even if the consequence, that's what I pay. Before the rooster grows, you hold the diamond 3 times. And I do know this man, he is no friend of mine. Paul survived, Stephen died and gave his support. Even when the rise was alone, he showed no remorse. Deep down, till he was dead, Paul, what a wretched man I am. Tinha visto ska com heavy metal, cara? Ska com heavy metal não, cara. E ska com rockabilly é um troço bacana. Eu adoro rockabilly, cara. Que louco, né? Então, assim, é sensacional. Pô, dá pra gente fazer um programa sobre rockabilly, cara. Tá, e eu tenho muito material também. que você conclui aqui desse programinha nosso de hoje aí? Cara, ele foi hoje um programa não tão apologético, foi leve, foi mais assim, dois caras, escuta aí, gente, pondo música aí, nossa, é muito doido esse som, escuta aí, e dando umas dicas sobre música cristã, né? Talvez esse programa seja um substituto das coletâneas brasileiras, porque tá de, assim, se você souber alguma, a gente vai sempre falar de alguma coletânea brasileira. Se a gente não tem, a gente fala de um ritmo. É, eu tenho, inclusive, tenho umas coletâneas aí na manga aí que eu tô separando. Eu conheci, inclusive, o organizador daquela última coletânea lá do Mortification. Bacana. É, ele entrou em contato comigo, elogiou o programa, tudo, e ele fez mais algumas coletâneas, e ele hoje é representante, ele é tipo um empresário, ele tem muitas bandas cristãs que ele arruma show, consegue entrevista, então a gente tá preparando umas coisas bem legais aí pra frente aí. Quem que é o cara? Cara, não me pergunta essas coisas, porque daí eu vou passar vergonha na frente do cara. Pera aí. Tá ouvindo esse podcast? Você que é o cara, tá ouvindo o podcast? Não, peraí, agora eu vou pegar aqui. Eu tava falando, tentando lembrar o nome do cidadão, sabe? O cara da sua área aí do Paraná, da sua região do Paraná, que é o Will Matheus. Ele organiza a revista Praise Rock, né? A revista Praise Rock é dele. De repente, esse cara aí é da sua quebrada aí, cara. Pois é, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui no meu Facebook. Eu já te digo o nome do camarada. Lombardi, 5 minutos, 5 segundos. É, espera aí. Vamos ter que gravar de novo o trecho, cara. Não, não grava não. Coloca assim, enquanto isso, na edição do podcast. É. Cadê você? Ah, aqui, é o Marlon Matos, cara. Pessoal, eu tô gravando aqui esse podcast. Tô gravando, não vai pôr de novo, vai ficar. Eu vou editar, eu que tô editando. Depois ele vai colocar em algum vídeo pra ouvir como que foi a verdade por trás dos bastidores, né? Exatamente, mas não coloca, não edita. Não vai, porque eu tenho as provas aqui, eu também tô gravando. Ó, o Marlon, então tá bom. O Marlon Matos, agora tá aqui o nome dele. O Marlon Matos, ele produziu aquela coletânea do Mortification. Ó, que show, hein? É. E ele produziu outras coletâneas do Tributo. Inclusive, ele me falou, mas ele não gosta de comentar isso aí, porque não é a vibe dele, ele é um cara bacana. Mas ele comentou em off. Não vai editar isso aí. Então, o Marlon, ele entrou em contato comigo e a gente tá preparando aí, de repente, pra frente aí, umas entrevistas, umas bandas aí, umas participações, um negócio bem legal aí. Então, considerações finais, jabás e tudo mais. É isso aí, pessoal. Desejo que todos vocês sejam abençoados, se divirtam, baixe a coletânea aí abaixo. Meu jabá, curte a página do Cristo Suburbano. Curte a página Jabá da minha banda também, No More Zumbis, e é isso aí. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, eu curto muito ska, a gente ouviu muita música legal, baixem a coletânea, tem muita coisa legal aí, curtam os episódios aí, divulguem, mostrem para outras pessoas, compartilhem, né, vamos fazer esse esconderijo crescer aí, porque o espaço é de vocês, o espaço é da galera do underground aí mesmo. Esse espaço foi feito para essa galera, para mostrar o trabalho das bandas, mostrar o pessoal que está fazendo. E não só de música, né? Porque underground não se restringe só ao mundo da música, né? Tem outras artes que podem ser consideradas underground dentro do mundo cristão. E é isso aí, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Pode crer. Beleza? Beleza, beleza pura. O que nós vamos tocar no final, a última música? Cara... pega qualquer uma da coletânea aí. Qualquer uma da coletânea? Então beleza. Aí vou botar no. Vai no random. Você não vai. Lembra, já que você não vai tocar Supertônico. Bom, pessoal, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. E nós dizemos todos juntos, amém. Nowadays, your mind ain't nothing but a brain. There is no love or pain. Both are just chemical reactions. If you really think through what they say about you, then everything you think is true is just a chemical reaction. Conscience is a chemical, the medicine. Who is right? It's who is strong. After all, it's all about survival. If there is no God, then there's no reason why anyone should care if they live here to die. You know nowadays, your mind ain't nothing but a brain. There is no love or pain. Both are just chemical reactions. If you really think through what they say about you, then everything you think is true is just a chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reaction. But a brain, there is no love or pain. Both are just chemical reactions. If you really think through what they say about you, then everything you think is true. It's just a chemical reaction. Here's what we know nowadays. Your mind ain't nothing but a brain. There is no love or pain. Both are just chemical reactions. Say it's true, then the one that thinks it isn't you, it is your chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reaction. É que eu fiquei preocupado ali que eu vi, não tá subindo a barrinha, mas agora começou a subir. Exatamente, deixa eu fechar esse Facebook aqui. É, eu vou sair da internet aqui pra ficar mais... Pra vir girar a manivela? É, porque o meu computador tá uma manhasca, né, cara? Meu filho grava vídeo nesse computador. É mesmo? É, ele grava vídeo pra internet. É, do que ele grava? Ele de game. Não vai editar, eu tenho que falar pra gravar. Não edita! Ele suja todas as minhas gravações, porque ele fica com esse não edita. Não edita, né? É porque eu não quero que você exclua aquilo. Pessoal, eu tenho as provas aqui gravadas. Se ele não soltar, eu publico em tudo quanto é rede social. Isso aí. O Luiz esqueceu o nome do amigo. É, eu já esqueci também. Falar em nome do amigo, estou muito feliz. Em dezembro nós vamos estar no Rio de Janeiro.